E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Charles Gavan e eu também estou aqui no Ronca Ronca com o nosso querido Maurício Valadares. É isso aí, um abraço! Deixar mais alguns segundos, George Benson, aqui ao fundo, para dar o endereço da UFM, para onde você pode mandar a sua carta, a sua demo, seu CD demo, sua gravação experimental e, sobretudo, a carta, a sua ideia, o seu pedido, assim como fez e faz regularmente o Alex Natan, da Ilha do Governador, a Ilha do Amor. Caneta e papel, tá? Aliás, a carta da semana passada nós lemos da Tatiana Leal de Copacabana. É como é interessante a carta, né? A letra do Alex é uma coisa espetacular, merece uma exposição no Museu de Arte Moderna. Show de bola total, as ideias tão boas quanto o grafismo da carta dele. A carta da Tatiana semana passada... Não, sabe essas capinhas, essas embalagens para CD? Um envelopezinho que vem... O centro é transparente, né? Um material transparente. Ela manda a carta ali, cara. Então você recebe aquele negócio, é uma joia. Dá até pena de abrir, porque obrigatoriamente você vai estragar aquilo, né? Então, Tatiana, a próxima carta sua a gente não vai ler. Vai pendurar aqui na UFM. Demonstrando a relação bacana da nossa torcida com o Ronquinho. Podia fazer aqui, no mural só de cartas, assim. Faz de novo esse movimento aí. Mural só de cartas, assim. Meio balé, né? Meio... Manja. Aí, o manta aqui. Manta aí. Cara, mais fundamental é o Revolver. Revolver. Yeah. Que saiu no ano anterior e em matéria de Beatles, eu acho o álbum branco. Não é um álbum branco, né? É verdade. Mas, Desorientante, 67 foi um ano sinistro. Mothers, Between the Bottoms, etc e tal. Pergunte ao Nandão se ele sabe qual o ônibus que sai de Ipanema e chega no Mercadão de Madureira. Tá engraçadinho. Polêmica, esse negócio do Sgt. Pepper ser esse álbum branco todo é bastante polêmica, né? Muita polêmica no programa de hoje, então é isso que a gente quer saber. 40 anos agora em junho de Sgt. Pepper's, a Mold, a nova revista que chegou ao Brasil, vem com CD com bandas do underground dependentes, totalmente desconhecidas, a exceção do Echo and the Bunnymen, que traz All You Need Is Love. Então a revista conta histórias e relembra fatos, marca, né, o dia 1º de junho com esses eventos tão importantes como a vitória do Tottenham Hotspur no amistoso em Londres. Enfim, essa é Brastemp, né? Se fala? Essa Brastemp toda, o Sgt. Pepper's, qual é o caminho? www.efm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro. O Zé Carlos diz, não mesmo. Grande Zé, hein? Acho o Sgt. Pepper's legal, um descasso, mas não é nem de perto melhor que o álbum branco, por exemplo. Olha aí. É tão mitológico quanto o London Calling, do Clash, que também acho, não acho tudo, talvez por não ter absorvido o impacto da época, etc e tal. Tatiana Leal, e não, poxa, que maravilha, músicas diferentes, bandas pouco conhecidas, assim que é bom, é a cara do Ronca, tô aqui ouvindo, curtindo, beijo. É isso aí. Por aí, né? Por exemplo, uma banda que já foi muito mostrada por mim em programas de muito tempo atrás é o Magazine, uma banda de Manchester. E ela está no disco que eu comentei aqui, é uma homenagem ao Martin Hannett, o produtor genial que fez o som do Joy Division e do New Order. O disco chama-se Zero, a Martin Hannett Story, 1977-1991. O Magazine aparece com uma segunda versão de uma música muito conhecida. Essa versão foi lançada em 1980. Segura. Time flies. A night time crawls. Like an insect. Up and down. We'll be right back. Ronca, ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores. Não saberia se aquela a primeira ideia que eu fiquei a pensar provocaria um ruído interestelar. Pensei em três viagens com ela, a primeira em uma cidade singela, pra passar os dias de Natal, pra fotografar um namoro gestual. Desenhei três modelos de disco voador, bebendo que no espaço não havia dor. Primeiro que eu mandei fabricar, logo logo se perdeu no ar. Mas eu não minto ao dizer que voei, vivi a terra longe quando voei. Eu andei por entre estrelas brilhantes. Mas eu não minto ao dizer que voei, eu vi a terra longe quando voei. Naveguei por entre estrelas. Travei três batalhas por ela, seria Hércules em todas elas, com apenas três trabalhos a cumprir, com poucas armas para me suprir. Desenhei três modelos de disco voador, prevendo que no espaço não havia dor. O primeiro que eu mandei fabricar, logo logo se perdeu no ar. Mas eu não minto ao dizer que voei, vi a terra longe quando voei. Por estrelas brilhantes. Mas eu não minto ao dizer que voei, eu vi a terra longe quando voei, e naveguei por entre dizer que voei, vi a terra longe quando voei. Eu andei por entre estrelas brilhantes. Mas eu não minto ao dizer que voei, eu vi a terra longe quando voei. Eu naveguei por entre estrelas. Essa fera, bicho. Ronca, ronca. Blues rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round and round, round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Beep, beep, beep, beep, beep, he's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. blues rider motorcycle hero. He's a screaming the truth. America, America is killing its youth. He's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Chris Rock. Onde estará o meu amigo Charlie? Aonde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra. E o seu cachorro voltou para o colégio de inverno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Whiz Baby Charlie! Nandão, pelo amor de Deus, já vem mais um pouquinho. E pelo amor de Deus, volta com o Big Boy, cara. Vem, vem, vem, vem, vem com ele, vem com ele. Não, aí tá bom. Aí o fundo, Suicide. É muita pressão, meu amigo. Esse é um disco de 1977. Esses dois caboclins aí é que inventaram esse formato, teclado, efeitos eletrônicos e um descacetado na frente se descabelando todo. Esses caras inventaram isso, daqui a pouco a gente fala deles. Diga lá, vai. Onde estará o meu amigo Charlie? Onde ele se escondeu? Volta, bicho! A rapaziada está com saudade de você. Cadê aquela alegria, aquela juventude? Sua mãe está chorando, seu pai, sua avó, sua sogra. Ei. E o seu cachorro voltou para o colégio de inverno. Volta, bicho! Come on, crazy people! O som de Whiz Baby Charlie! Come on, crazy people! Crazy people aqui ao fundo, meu amigo. Alan Veg e Martin Rev. Nós ouvimos então Magazine, produzido pelo Martin Hunnett, em Manchester, logo depois Bois de Gerião, direto do Planalto Central, com a música Interestelar. E fechamos com Suicide Ghost Rider, a música que abre esse clássico absoluto. E essa edição é muito especial, lançada pelo selo Mute, M-U-T-E. É um disco duplo, é o disco original, e um outro CD gravado em 1977. Esse disco apareceu no auge do movimento punk, tanto em Londres, Nova York, né, algumas das principais cidades do planeta. Gravado ao vivo no CBGB's em 1977. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis músicas. Aí tem mais 23 minutos do que muitos consideram a maior descacetação que já houve na Bélgica, mais precisamente em Bruxelas. Olha isso. Quando o Suicide, esses dois caras, foram abrir uma apresentação de Elvis Costello. A turma toda para assistir o Elvis Costello e os dois maluquetes entram no palco. Ninguém sabia do que se tratava. Os caras vinham de Nova York, acabaram de lançar um disco, né? É sempre bom a gente lembrar que naquela época não tinha internet. Um jornal levava 3 meses para ser lido, para ser entendido, para ser compreendido e para a ideia, a informação se reproduzir. Então naquela época não tinha disso. Acontecia um negócio lá, para atravessar a poça levava tempo para dedéu, meu amigo. Compadre, em 10 minutos era cadeira, lata voando em cima dos caras e os caras não paravam de tocar. Isso está registrado aqui. São 23 minutos. é de desorientação total e absoluta do Suicide em frente à turma que tinha ido para assistir Elvis Costello. Quem sabe terça-feira que vem a gente mostra esses 23 minutos de loucura, meu. Para que a nossa torcida tenha ideia da importância do Suicide, aliás, Suicide, e isso aqui, a presença dele, da banda dupla no programa, é pedido de muita gente que faz há muito tempo, e eu trago o disco e acabo não mostrando. Tem uma música aqui chamada, pelo título, a rapaziada vai saber como Suicide é importante, foi importante. A música chama-se Frankie Teardrop. Ela tem 10 minutos e cacetado. Olha como é que ela começa, olha só. Oi. Tá boa a participação da nossa torcida aí na polêmica? Total. Sgt. Pepper's? É essa Brastemp toda? Sgt. Pepper's é, afinal, um álbum branco? Não? É, eu vou ler aqui, você vai até me parabenizar. Diga lá, não, porque... já parabenizo. Aliás, parabéns. Bom, eu ia te falar um negócio, mas eu vou ficar quietinho, vai. Sem piadinha. Porque você sempre fala que eu pulo os e-mails interessantes. É, né? Verdade. É verdade. Então a Fátima... Eu desisti de falar isso. Sempre é bom. Meu primeiro Zé falando aqui, Suicide, quanto tempo, adoro, maravilha. Queria ouvir algo do Aztec Camera. Rapaz, você sabe que eu quase... Olha que loucura, eu quase trouxe o Aztec Camera. Quase. Tempão que não aparece, abraço, o programa tá muito bom. Isso foi o Zé. Agora a Fátima comenta que a obra dos Beatles como um todo ditou os caminhos do pop universal. Eu tô vacilando, essa não é a música que eu queria mostrar não. Olha só, essa aqui, ó. Vai, diga. Tá meio desligado, hein, cara. Uhum. Na verdade, forjou o tal pop. Não considero que haja um só disco da obra deles que sozinho tenha alcançado esse feito. Mas para responder a pergunta, Revolver e The White Album são mesmo mais arrojados. Mas bom de ouvir é mesmo Abbey Road, lado B. Boa noite, nem sabia que tem essa rádio. Não ouço rádio há muito tempo. É, ela e o time mais popular da China não sabem mais que existe rádio. Há muito tempo só tinha estação bosta. Então tem ouvido Netrádios. É isso? É o quê? Netrádios? Enfim, não entendi. Não. Vamos ver a programação toda dessa oi. Você, Maurício, eu conheço de antes de ouvir rádio, é claro. Essa foi a Fátima. Interessante. Ah, muito obrigado, né? Fátima. Então, pelo amor de Deus, se você está começando hoje na OFM, sintonize a rádio regularmente para você, inclusive, mandar a sua ideia sobre a programação e não deixe de sintonizar também o Ronca Ronca ao vivo. Toda terça-feira, às 10 horas da noite, 10 à meia-noite. De vez em quando a gente faz 4 horas de programa, 2 horas e meia. Saudações especiais à nossa torcida agora, nesse exato momento, ao vivo, em Belo Horizonte, em Recife, Vitória, sintonizando o programa pelo rádio e pela internet, evidente, para o mundo todo. Talvez Marcelo Caipirinha participe do programa de hoje. Falei dele aqui, dos discos que ele mandou, vamos mostrar alguns compactos que o Caipirinha nos enviou diretamente de Leeds. Essa é a música que eu queria mostrar, ó. Isso é 1977. Frankie can't buy no food. Frankie's getting evicted. Volunteer for Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Lembrando que o programa de hoje é inteiramente voltado a bandas que há muito tempo não passam por aqui e outras tantas que jamais estiveram no Ronca Ronca. Frankie is so desperate. Vou falar em rádio, eu dei o endereço da rádio, Nandão? Não. Então, se você quer mandar a sua demo, mandar a sua participação por carta, como Alex Natan fez essa semana, Tatiana fez semana passada, carta que vem com cheiro, com a letra especial da nossa torcida, você pode mandar para Rádio Oi FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros, 48, número 48, Ipanema, Rio de Janeiro, CEP 22420 010. Repetindo, Oi FM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros, número 48, Ipanema, Rio de Janeiro, 722-420-010. o Alan Vega vai começar a se descabelar loucamente, olha só. Frankie look at his wife. Sentiu o vento que bateu, né? Olha só, o e-mail da Fátima é net radio, é rádio de internet, não dão. A parada que ela quis falar ali, você tá meio abalado, né, emocionalmente. Ah, net radio, claro. Tá. Eu tô sem óculos, já. Net radio, claro. Ah, entendi. Que tal botar uma lunetinha? Ô, vem cá, isso aí é de que ano você falou? 77, meu amigo. O que significou um cara... O que tava acontecendo em 77, né? The Calling, aliás, London Calling, essa coisa toda... Não, não. Punk. Depois a gente conversa. Olha só, por falar em rádio, a mensagem da Fátima caiu como uma vulva aqui. Chegou ao Brasil a Record Collector, que é certamente a bíblia dos colecionadores de disco, né? Informação de preço, de onde achar, enfim, é uma coisa de doido. Enfim, a última edição, que traz nada mais nada menos que Bob Dylan na capa, e traz uma matéria interessantíssima sobre os 100 discos mais valiosos da modernidade, ou seja, de Oasis pra cá, Blur, Libertines, Madonna, Gorillaz, isso que eu tô dizendo, os que estão na capa aqui, né? Traz uma matéria sobre o programa do Bob Dylan. Bob Dylan tem um programa de rádio numa estação via satélite XM Satellite Radio, uma rádio digital que ainda é apenas disponível para os assinantes residentes nos Estados Unidos. Então, é, né, uma tecnologia moderna pra caramba, que evidentemente vai passar para outras áreas da Terra, do planeta. A BBC parece que já fechou um contrato com a produção do Bob Dylan para comprar, sei lá, quantas edições desse programa dele, que tem como título Theme Time, Radio Hour. É uma hora apenas com Bob Dylan. É uma curiosidade monstro, né? Qualquer pessoa tem em cima de um programa realizado por ele. Então, a revista listou aqui, com comentários do próprio Bob Dylan, a razão que ele escolheu essas figuras para mostrar as músicas dele. Tem Elvis Costello, tem, evidentemente, Johnny Cash, Ruth Brown, Billy Bragg com Wilco, Blondie, Boson Dog, do Bam Bam, Blur com Coffin TV, enfim. Como nós estamos com um programa totalmente voltado a artistas nunca mostrados e que ou há muito tempo não passam por aqui, eu peguei três dessas pepitas que o Bob Dylan já mostrou para apresentar no programa de hoje. Você fecha seus olhinhos e pensa que o Bob Dylan está fazendo um programa para você. Evidentemente, por se tratar de Bob Dylan, tem muita coisa de country, tem muita coisa, né, da música rural, do folk americano. E é interessante, vendo essa lista aqui, como tem essa participação forte na lista dele, como que nós no Brasil, durante décadas e décadas, nós fomos afastados. É muito difícil a gente hoje ter uma conexão. Vamos pegar o cara mais conhecido, né? O Johnny Cash, que maravilhosamente foi levada a sua história para as telas, né? Com o Joaquim Fênix no papel dele. Um filme espetacular, obrigatório para todo mundo que gosta de música assistir, para conhecer um pouco da história do Johnny Cash. Mas é incrível, né? Como o próprio Bob Dylan, ninguém acha que é um caipira. Há pouco tempo eu comentei, né? Um cara que pediu para eu participar do site dele, quais as minhas 10 músicas prediletas de todos os tempos. Eu mandei 10 músicas do Bob Dylan. Ele falou, pô, bacana, vou ver se agora eu começo a gostar do fanho. Para muita gente é simplesmente o fanho. E na realidade é o cidadão mais importante da música hoje. É o mais importante em todas as áreas. Enfim, então nós estamos há décadas, né, afastado do que é a música country americana, né? Vamos supor, Hank Williams é Deus para esses caras. Se você pegar o Keith Richards e falar para o Keith Richards falar 10 das músicas prediletas dele, 3, 4 serão do Hank Williams. Ano passado, ano retrasado, quando o Elvis Costello esteve no Brasil, eu fiquei completamente escacetado com o show dele e fui 2 dias depois até Belo Horizonte. E consegui, através da Luísa, que é ainda empresário do Pato Fu, meu amigo, que faz um monte de coisa bacana em Belo Horizonte e fora de Belo Horizonte, consegui ir no camarim, né? Botei isso lá no Tico Tico. O Elvis Costello assinou um compacto. Quando entrei no camarim, o Elvis Costello com um casaco de couro, um calor fodido, e um casaco de couro todo fechado e um boné vermelho com as letras brancas. Eu falei, o cara tá com o boné do Liverpool, né? Então do América, né? O Ameriquinho aqui do Rio. Mas não, o cara tava com o boné do Hank Williams Museum, meu amigo. O cara no Rio de Janeiro com o boné do Hank Williams. Então, Hank Williams é um deus. Eu não tenho nenhum disco do Hank Williams. Acho muito difícil alguém que esteja nos ouvindo conhecer alguma coisa além de 3-4 músicas do Hank Williams. Então, essa parte da música americana, canto, é totalmente distante da gente. Então, por exemplo, e esses caras são completamente fissurados. Para que a rapaziada mais nova tenha ideia da importância, semana passada eu mostrei o disco novo do Fall, do descacetado do Mark E. Smith. O novo disco do Fall tem uma versão da banda para uma música de um cidadão totalmente zozó de la tête, um dos principais nomes da country music americana, chamado Merle Haga. Esse cara é um cara que merece um filme pela vida dele. Enfim, o Bob Dylan tem esse programa e uma das atrações do programa dele é exatamente o Merle Haga. Ele puxa uma sequência de 3 músicas, fecha os olhinhos e pensa que é Bob Dylan que está tocando para você. The warden led a prisoner down the hallway to his doom. I stood up, say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar playing friend to my request. Let him sing me back home with a song I used to hear, and make my old memories come alive, and take me away and turn back the years and sing me back home before I die. I recall last Sunday morning a choir from off the streets came in to sing a few old gospel songs. And I heard him tell the singers, there's the song my mama sang. Could I hear it once before you move along? Let him sing me back home with a song I used to hear, and make my come alive, take me away and turn back the years and sing me back home before I die. Sing me back home before I die. Ronca, ronca. 11:14 na Oi. Havana Moon, Havana Moon, me all alone with jug of rum, me stand and wait for boat to come. It's long the night, it's quiet the dark, the boat she late since 12 o'clock. Me watch the tide easing in, it's low the moon but high the wind. Havana moon, Havana moon, me all alone, me open the rum, it's long the wait for boat to come. American girl, come back to me, We'll sail away across the sea. We'll dock in New York, the buildings high. We find a home up in the sky. Havana moon, Havana moon. Me still alone, me sip on the rum. Me wonder when the boat she come to bring me love. Ow! Sweet little thing, she rock and roll, she dance and sing, she hold me tight, she touch me lips, me eyes they close, me heart she flip. Havana moon, Havana moon. But still alone, me drinking the rum, begin to think the boat no come. American girl, she tell a lie, she say till then she mean goodbye. Havana moon, Havana moon. Me lay down alone, was good to run. Me fall asleep, the boat she come. The girl she look till come the dawn. She weep and cry, return for home. The whistle blow, me open me eyes. Was bright the sun, was blue the skies. Me grab me shoes, me jump and run. Me see the boat head for horizon. Havana moon is gone to run. The boat she sail, me love she gone. Havana moon. Tennessee. Lord, I've really been real stressed. Down and out, losing grass. Although I am black and grass, problems got me pessimistic. Brothers and sisters keep messing up. Why does it have to be so damn tough? I don't know where I can go to let these ghosts out of my skull. My grandma passed, my brother's gone. I never at once felt so alone. I know you're supposed to be my steering wheel, not just my spare tire. But Lord, I ask you to be my guiding force of truth. For some strange reason it had to be. He guided me to Tennessee. So take me to superior over me. We talk to each other in a friendship way. Then out of nowhere, you tell me to break out of the country and into more countries. Past eyes burn into rhythms. Where the ghost of childhood haunts me. Walk the roads my forefathers walked. Climb the trees my forefathers hung from. Pass those trees for all their wisdom. They tell me my ears are so young. Go back to whence you came. My family tree, my family name. For some strange reason it had to be. He guided me to Tennessee. Take me to another place. Take me to another land. Make me forget all the worst things. Let me understand your plans. Take me to another place. Take me to another land. Make me forget all the worst things. Let me understand your plans. Ishi, she went down to Holly Springs. Razadon and Baba, they went down to Peachtree. Headliner, I challenge you to a game of horseshoes. A game of horseshoes! Now I see the importance of history. While my people be in the mess that they be. Many journeys to freedom made in vain. By brothers on the corner playing ghetto games. I ask you, Lord, why you enlighten me. Without the enlightenment of all my folks. He said, cause I set myself on a quest for truth. And he was there to quench my thirst. But I am still thirsty. Lord, allow me to drink some more. He said, what I am searching for are the answers to all which are in front of me. The ultimate truth started to get blurry. For some strange reason, it had to be. It was all a dream about Tennessee. Take me to another place. Take me to another place. Como ele fica, como ele habita. Eita ferro, maluco. Segura. Então, três músicas que poderiam fazer uma sequência no programa do Sr. Robert Zimmerman. Merle Haggard com Sing Me Back Home. Logo depois, Chuck Berry, Havana Moon, em homenagem à lua de hoje. Você não viu a lua ainda, né, maluco? E fechamos com Arrested Development. Ouvimos Tennessee. Eu falei aqui do country americano. Esse fiozinho desencapado, o Merle Haggard, esses caras são muito sinistros, né, cara? É turma que passa, assim, a infância toda numa casa de cuidados a crianças desencapadas em todos os sentidos, né? Depois o cara sai dessas instituições, vai em cana. O Merle Haggard pegou uma sentença de 15 anos de San Quentin. Não sei quantos anos ele ficou lá vendo o sol quadrado. Saiu. Se meteu em Kizumba, voltou para outra penitenciária. Casou, antes dele voltar para essa segunda penitenciária, casou, teve filho, não sei o que, bababá, bebê. Dentro da cadeia, ele soube que a mulher tinha engravidado de outro caboclo. Desorientou total dentro da cadeia, maluco. O cara começou a fazer cerveja dentro da cadeia. Enfim, em meados dos anos 60, ele conseguiu se livrar dessas ciptucas e se transformou num dos principais nomes da música típica americana, né? E sempre contando e narrando a história dele, que é uma história como a do Johnny Cash, como a do Ray Charles, uma história absolutamente única, uma história que pode ser levada à tela, né? De tanta riqueza do ser humano, né? De tanta ingresia, de tantos momentos difíceis que ele passou. E eu sempre me lembro, há pouco tempo nós recebemos uma carta aqui de alguém falando que viu o filme do Ray Charles, né? E eu me lembro que um dos críticos do filme falou assim, isso é uma história fantasiosa, uma coisa muito recheada desses ornamentos de Hollywood. Cara, não tem nada, aquilo é a vida do Ray Charles. E é bom lembrar sempre que o filme do Ray Charles, com o Jamie Foxx no papel dele, espetacular, foi feito com ele vivo. Ray Charles não é um delíriozinho, vamos aqui enaltecer o Ray Charles já que ele subiu. Não, o cara tava vivo. Enfim. Então, o cara é tão desorientado, o Merle Haggard, que o Fall grava em seu último disco uma música dele. Terça-feira que vem, quando a gente voltar, né, ao sistema comum do Ronca Ronca, a gente toca mais uma música do disco do Fall, evidentemente, essa uma assinada pelo Merle Haggard. Arrested Development. Teste a importância do Sargento Pimenta. Abraço do Carlos. Sérgio Graves também querendo trocar os CDs aí para marcar. A Tatiana Leal, da camisa. Fábio Ximenes, Salve Maurício Nandama por esses comentários informativos tão fodas que vale a pena deixar o restaurante no piloto automático e se trancar no escritório pra ouvir o Ronquinha pela internet. Grande Fábio, ô meu amigo, vou aí amanhã, hein? Fechado amanhã, hein, Fábio? Tá perguntando se não tem o som tailandês aí. Como é que é? Um som tailandês? A gente já tocou, mas hoje infelizmente eu não trouxe, mas vou dedicar uma música mais adiante pro Fábio, nosso queridíssimo amigo. É Bolívia? É? É. Peraí. Pra quem chegou agora ao Teco Teco, duas horas do programa de hoje, voltadas a artistas que nunca passaram por aqui e outros que há muito tempo não estão no Ronca Ronca, como Arrested Development, como Chuck Berry, que acabei de tocar, como inédito era até hoje o Merle Haga. Esse é outro disco pra quem gosta desse saculejo aí. Obrigatório, né? Se for listar os 10 discos mais importantes dos últimos anos de Black Music, olha isso. Arrested Development. 3 anos, 5 meses, 2 dias na vida de... É o nome do disco. Vai aí, apertar a Bolívia. Oi, eu sou Arthur da Pieve e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares.